Pavilhão 9, então se liga. Viaje quanto antes, nosso som consciente na mente. Temer o que se é da hora. Se não curte, se não gostou, está na nóia agora, saia fora. Só sem futuro, bote fé em mim. Mando grosso, grosso, mó direto e reto, vulgo Rossi. Pavilhão 9, sim, o rap de verdade. Sou pro mundo do submundo, pras essas idades. Se tá na mente, só o sofrimento. Ser enquadrado todo dia, mesmo tire com o documento. Eles esquecem, o crack tá destruído. Pouco a pouco, os aliados se matando pra manter o vício. Se morrer um, vê se fique quieto. Se caguetar, está fudido e na sequência eles te acertam. Quem vive aqui sabe disso, não adianta mentir. Tenta fugir, tô ligado, é a lei aqui. Pavilhão 9 é o nome, sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. Pavilhão 9 é o nome, sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. Pavilhão 9 é o nome, você sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. É outro dia e dá na mesma. É sobe, desce, carabina, cocaína, dinheiro sobre a mesa. Se tem polícia, logo tem acerto. A gente vê tudo daqui, se tem suborno, está tudo certo. Está determinado, vai fazer o quê? Ser um drogado, um viciado. Amanhã ser sepultado, todo dia o mesmo fato. No ato, meu vulgo é Rossi, sei o que falo. Bebidas, mulheres, aliados, que chato. Se destruindo na farinha e no mesmo prato. Comida não tem, droga tem de sobra. Infelizmente convivemos nessa paranoia. O que eles querem é que nos acabemos. Não importa como seja, na droga ou na mão dos homens. Todos daqui estão ligados, sabem. Aliados de atitude, rap de verdade. Pavilhão 9 é o nome, sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. Pavilhão 9 é o nome, você sabe? Aliados de atitude, rap de verdade. O tempo vai passando e vários manos já se foram. Nessa vida louca de crack e de tiroteio. Babang papá, chumbo grosso sai do meio. Que é esperto, se é ficado e não importa quem capota. As quadrilhas equipadas, metralhadoras, celulares. E as crianças sobem, descem o morro. Oh meu Deus, será que isso nunca vai ter fim? Submundo, periferia, a mesma coisa todo dia. Só que o que pega é evolução. Fugo 12, fugo Rossi, pavilhão. Isto é exemplo de um, de dois, três. Pra vários que acham que não tem a sua vez. Agora morre um, depois morre mais dois. Amarram outro pra matar depois. É o ditado, eu tô ligado, aliado. Só quem vive aqui é quem tá ligado, eu tô ligado. Adoram se ver no alto, se destruir. Pois viver assim será o fim, acredita em mim. Todos aqui estão ligados, sabem. Aliados de atitude, rap de verdade.